nesses encontros eu insisto em te encontrar. Como se eu partisse já pensando em voltar. Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você. Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual. Como se a saudade fosse a coisa mais banal. E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você. Eita, Davi! Olha a volta, Davi! Volta, vai! Amo você. Que me leve pela vida o coração. Como versos pra canção. Volto pra você, volto pelo amor. Não importa se eu sou eu ou desço, a tua volta é um recomeço. A paixão, essas coisas de paixão não tem explicação. É simplesmente se entregar, deixar acontecer. Sempre acabo me envolvendo com você. Parceiro Paz das Antigas, 9FM! Nesses encontros eu insisto em te encontrar. Como se eu partisse já pensando em voltar. Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você. Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual. Como se a saudade fosse a coisa mais banal. E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você. Amo você. Amo você. Eu amo, amo você. Agradecer mais uma vez, obrigado, gente, obrigado, obrigado. Pessoal de Raposa que tá aguardando, parceiro Paz aí, muitíssimo obrigado, obrigadaço, obrigadaço. Você quer contratar o parceiro Paz? Faz o seguinte, você liga 989, você é de fora, vai ligar 989-8224-9186. 989-8224-9186. Ou você fala direto com o parceiro Paz, ou você fala com a minha linda produtora. Mostra a minha produtora aqui. Mostra, Amanda Luna. Vem pra cá pra aparecer, vem pra cá. Por favor. Pronto. A minha produtora Amanda Luna. Olha o tamanho dessa mulher. Rapaz, Amanda. Parceiro, aí no jiu-jitsu. Aí no jiu-jitsu aí. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém, não, só. É mesmo. Ela vai lutar agora. Em maio, é? É em maio? É mesmo, sim. Jesus. Não faz raiva, não, viu? Tu é doido. Ela fala assim, ó, esteja no palco 10h30, 9h40, eu tô lá já. Não tem nem tá perigo. Tá certo. Tem que ser morro assim de mesmo. Medo dessa negona aí, medonha. Ou você liga direto pro parceiro Paz, ou então você fala com a Amanda Luna. É, sim. Parceiro. Fala, meu filho. Mais uma vez eu queria agradecer você em nome da nossa diretora presidente Paulinha Lobão, do nosso diretor-geral Nilo Gomes. Todos os ouvintes da Rádio Nova FM, toda a equipe também, Dona Paloma também. Agradecer em nome da Dona Paloma, claro. Realmente. E que Paloma, hein? Obrigado, agradecer também ao Fit Baitati, Vila do Vinho Bistrô, Açaí Sunset e Cerveja Catirina, que todo esse ano nos acompanhou aqui. De forma assim mesmo gratificante. Lembrando que amanhã tem programa Algo Mais ao vivo na telinha do Canal 4 a partir do meio-dia, TV Difusora, afiliada SBT no Maranhão. Apresentadora Paulinha Lobão, com todo o seu carisma e sua energia contagiante, promete fazer um programa em grande estilo e alto astral. com um grande gênio, com um grande generoso reservado, um espaço, na verdade, né? Reservado para a música, programa comandado pela jornalista. Também chama atenção por dar voz ao telespectador, assumindo assim a liderança de audiência no horário. Além do jornalismo e entrevista com temas relevantes, o programa vai receber os cantores Leide Conceição, Tereza Canto Gerudi e a banda Carta de Baralho, direto de Recife. Né não, meu amigo Davi? Então não perca. Amanhã, ao vivo, a partir do meio-dia, um programa especial feito com muito carinho e com aquele jeitinho maranhense. Na produção dele, Davi Max, o cara é estourado. Davi Tazinho. Se Dona Paula souber que ele tá bebendo, hein? Vamos falar aí. A Paula tá vendo o programa agora? A Paula tá vendo? Não, tá não. Tá ouvindo não. Tá ouvindo não. Não, tá não. Tá não, né? Tá não. Por gentileza. Hoje ainda, quando a gente acabar aqui, alguém vai mandar um vídeo pra você te mostrando que eu não tô mentindo. O teu produtor chegou aqui assim, ó. Agora ele está assim, ó. Canta lá aí, parceiro. Canta. Ele tá assim. Tá bem aqui do lado aqui, ó. Viu? Tá, mostra. Olha aí, ó, como ele tá aí, ó. Aí como ele tá aí, ó. Tá acompanhando tudo. Ele não tá dizendo que não tá acontecendo, ele tá assim, ó. Doido. Olha, pessoal, tá vindo aí o programa Passando a Limpo com Oswaldo Maia. Hoje tem entrevista hoje, daqui a pouquinho eu vou ver. Tem entrevista hoje, daqui a pouquinho estão chegando aí. Doutor Joel Nunes. Certo, o doutor Joel Nunes vai estar aí. Pai, uma produção é uma produção. Tem que respeitar essa produção. Parceiro, Gleice, equipe maravilhosa, muito obrigado. Queria agradecer também ao Nilo por ter deixado eu conduzir o programa hoje, né? Olha aí, quanta honra, cara. É doido, ele diz, Jota, te vira, vai lá, bater um papo com um parceiro. Eu digo, olha, tô aí. E também convidar a galera pra curtir amanhã, programa Som Brasil, a partir do meio-dia, muito samba e pagode comigo na apresentação, claro, no domingo, de 9 ao meio-dia. É papo pra todo lado, só dá Som Brasil. Não é não, Dona Paulão? É, vambora. Meu irmão, sim. Feliz Natal, um 2021 maravilhoso. Veio com muita força. 2021 maravilhoso, é, pra maravilhoso. Com tudo esse e agora. Ainda esse ano a gente se encontra por aí, viu? É só isso que eu quero dizer. Na hora que eu disser lá, parceiro! Deixa com nós. Aí, ó. Gostou? Walter Júnior, na outra vez foi inventar de bater aqui. E aí? Só que ele e o DJ depois chegou aqui com aquele sapatinho de playboyzinho, aquele sapatinho, entendeu? Não. Aí eu falei, aí o depois chegou aqui, eu sei fazer isso, faz aí depois. Eu quase quebro o tornozelo, né? Então vamos nessa, é com essa saideira. Olha, antes, muito obrigado a vocês, meus amores. Meu amigo, O melhor dentista do Brasil, o meu amigo Cláudio. Obrigado, doutor. Cláudio, muito obrigado. Eu tô indo aí pra nós terminar o nosso procedimento, macho, velho. Tu não quer tomar nem uma cachaça mais agora? Vamos agora com aquela mulher pra cima e pra baixo de bicicleta. Só. Oh, meu Deus. Deixa eu te pegar na rua que tu vai ver se tu não vai tomar uma comigo. Então, gente, muito obrigado do fundo do coração a cada um de vocês. Muitíssimo, muitíssimo obrigado toda a equipe aqui presente, a direção da empresa, a direção da rádio aqui, a direção do programa, muitíssimo obrigado. Só tenho a agradecer, assim, cantando, é como eu posso retribuir, é cantando. Espero que 2021, espero que 2021 a gente possa aumentar mais ainda essa nossa parceria. Obrigado, Jota. Obrigado, Walter. Obrigado, Davi. Obrigado aos demais que eu não sei o nome de todo mundo aqui, mas estão aqui porque gostam do trabalho, estão aqui porque também estão trabalhando para levar para o ouvinte o melhor som possível. Sim. O pessoal aqui do House Mix também que está aqui junto com o meu Cipó. Obrigado. Cipó é o meu operador. O Walter Júnior é magrinho, o Cipó fica dentro assim, ele fica assim, ó. Ave Cipó. Maria. Então. Vamos nessa. Isso aí. Davi já tá mandando embora. É. Obrigado, Brasil! Obrigado, São Luís! Obrigado, meus amores! Parceiro Paz! Parceiro Paz, Jesus Dias! Toda a galera que compartilha o nosso trabalho em suas redes sociais. Nossa, muito obrigado. Olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. Obrigado, Paloma, meu amor. Eu e você nos falamos uma vez e saímos a brincar na madrugada. Obrigado, minha vida, obrigado, feliz ano novo. O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. depois de um longo tempo nos amamos e casamos de manhã. Era duro trabalhar e difícil levar algo pra casa. Devagar, Jota, devagar. Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. E depois de um longo tempo de enganos, tudo deu. Vamos cantar, meus amores, canta, canta! E hoje meu corpo te reclama, diz Paloma. Eu tomo meu tempo em nossa cama, lembrando o momento de desejos, noites de mar. Hoje meu mundo não tem graça, sou resto de sol e o tempo passar. Meus olhos perdidos num vazio que o quê? Que você... Desde cedo assumi minha paixão de ser vaqueiro, de ser um campeão. Na vaquejada sempre fui batalhador. Conquistei respeito por ser... Olha, São Luís! Da arquibancada, uma morena me aplaudia. Seus cabelos longos, olhos negros sorriam. Pede um boi naquele de alta vida samba. Surge em minha vida aquele vai, Jota. Começou o meu dia, o da vida samba. Foi aquela mole. Pelo amor de Deus, ela aplaudia. E eu, todo rosa, sorria. Então começamos um namoro apaixonado. Ela vivia na garupa do meu cavalo. Meus planos já estavam traçados em meu coração. E tê-la como esposa ao pedir a sua mão. Que tristeza abalou meu coração. Quando seu pai, meu sogro, pegou a mão dela, desprezou-me por eu ser o... Sabe o que é que ele queria? Pra Paloma só queria era o parceiro. Era ele. Eu só... Deus certamente me deu. Obrigado, Senhor, obrigado. Continue ligado. Volta já. Nova FM. Unicesumar, a melhor educação EAD do Brasil, informa a hora certa. 18 horas e 12 minutos. Informou Unicesumar, a melhor educação à distância do Brasil. Acesse unicesumar.edu.br/EAD. Informações 988021320. Catirina tinha um sonho. Você conhece essa lenda, mas ainda não sabe da nossa história. Por isso viemos te contar. Afinal, demos sabor aos ritmos e cores que embalam nossas tradições. Sinta as nossas raízes em cada gole. Deguste uma prosa com nossos mais diversos aromas, todos eles colhidos de produtores locais. Vamos dar valor ao que é nosso. Faça parte desse movimento. Cerveja Catirina. Beba o melhor do Maranhão. Pedidos pelo número 991055987. Siga no Instagram, @cervejariacatirina. Aprecie com moderação. Precisa de um táxi? Ligue Táxi. Atendimento 24 horas. Fácil e rápido via call center ou no WhatsApp. Ligue 3222-2222. Todas as corridas com 30% de desconto com pagamento em dinheiro. Se preferir, baixe o aplicativo Táxi 222 e já fique sabendo quanto vai pagar na sua corrida. Se você é taxista e está cansado de ficar no ponto esperando chegar uma corrida ou um passageiro, venha fazer parte do nosso sistema e atender nossos clientes. Ligue Táxi 3222-2222. É assim que se chama um táxi 24 horas. Dezembro chegou e essa é a sua oportunidade de vender ainda mais. Aqui no Seabra Brasil, nós temos crédito de até 50 mil reais para você, empreendedor, dar um up no seu negócio. Aproveite, essa é a sua oportunidade. Você vai mesmo ficar aí parado? São créditos de até 50 mil reais. Adicione agora a nossa atendente virtual no WhatsApp ou leia o QR Code na tela. E simule já. Seabra Brasil, é rápido e fácil. Está procurando aquela loja com os menores preços no atacado e varejo? Só aqui na Viso Fashion você encontra tudo em moda masculina e feminina com qualidade. Modelos novos de bodies, vestidos, croppeds, moda praia e fitness. Camisas de times da nova temporada 2020-2021, europeus e nacionais. Atacado, a partir de 6 peças somente à vista. Camisas primeira linha, a partir de R$38. Camisas de basquete, R$20. Vestidos de time, R$20. Bermudas masculinas, R$20. Rua Grande, Centro, em frente a loja Americanas, ao lado da Bisótica. WhatsApp 98274-7307. Nova! Que o ano novo seja bem-vindo e que todos os seus desejos virem realidade. Feliz ano nova! Dezembro, mês de Natal e Ano Novo. O rei do iPhone, consolidado como líder em manutenção de produtos Apple em São Luís, está com muitas novidades e ofertas imperdíveis para seu iPhone. Temos uma linha completa de acessórios e efetuamos com rapidez troca de baterias, conectores, reparos na placa lógica, sempre usando peças originais. Nossa equipe técnica está pronta para atendê-lo. O rei do iPhone, Ponta da Areia, agradece a confiança e deseja a todos boas festas e feliz Ano Novo. Informações 3199-4576 e WhatsApp 98147-7878. Rei do iPhone, Ponta da Areia, seu especialista em produtos Apple. Avenida dos Holandeses, Posto Shell, Hungry Tiger, Ponta da Areia. Natal dos sonhos é na do Norte Renault. Aproveite para comprar seu carro com as melhores condições. Tem Logan Life 1.0 com parcelas a partir de 1.069. Duster 1.6 com parcelas a partir de 1.351. Captur Intense 1.6 CVT com parcelas a partir de 1.645. Natal dos sonhos é na do Norte. Sua concessionária Renault em São Luís, Avenida dos Holandeses, Calhau. WhatsApp 99211-3554. Um bom emprego, salário justo, as melhores oportunidades. Tudo isso só é possível quando você conta com educação de qualidade. Na EAD Unicesumar, você se prepara para conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. Conheça os cursos de graduação e pós à distância e matricule-se na melhor EAD do Brasil. A Unicesumar faz da educação à distância o seu caminho. Unicesumar, a melhor educação à distância do Brasil. Telefone e WhatsApp 98802-1327. Nova FM, a preferida do seu rádio. Eita, Clarice! lembre-se que o Réveillon já tá chegando. Pequena, passou muito rápido e a gente vai brilhar com os looks da Talento. Tênis Box 200, R$49,90. Sapatênis Polo, R$59,90. Sandálias Femininas, R$49,90. E Sapatilhas Moleca, por R$49,90. E o melhor, você pode parcelar as compras no cartão em todas as lojas Talentos. Com a Talentos, você vai chegar chegando. Neste Natal, o Boticário tem presente para todos os gostos e bolsos. Para os conquistadores, tem kit Malbec. Para os ousados, tem kit Quasar. Para as viajantes, tem kit Egeu Dolce com almofada para pescoço. Para sofisticadas, tem kit Lily. E para quem tá na dúvida, tem mais de 80 opções de presentes a partir de R$19,90. Compre em uma loja com um revendedor ou chame o Bote no WhatsApp. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Promoção válida até 25/12 ou enquanto durarem os estoques. Consulte condições nos canais de venda. Vende Canopus e faça a melhor escolha. Conheça o lançamento da Canopus, Gran Village Brasil 3. Você vai morar na Avenida General Arthur Carvalho, em um condomínio fechado completo. Apartamentos com planta inteligente de 2 quartos, sendo uma suíte, cozinha americana e varanda gourmet. Aproveite a entrada facilitada, as taxas de ITBI grátis e mude de vida já. Pode vir que a Canopus realiza. Estande no local. 3313-5917. Canopus, a credibilidade faz a diferença. Fazendo a diferença no seu rádio. Nova FM. O plano mensal da Claro tá cada vez mais imperdível. Você tem agora 12 GB para navegar no 4.5G. Até 10 vezes mais rápido e WhatsApp limitado. Com chamada de voz e vídeo sem descontar da sua internet. E ainda tem acesso ao Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular. Sem pagar nada por isso. E sem descontar da sua internet. Tá demais, né? E o melhor, tudo isso por apenas R$29,99. Por 30 dias, prezão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br/prezão. Claro, você merece o nome. Tá precisando de peças originais, facilidade e preço baixo? Passa no Baratão das Peças. É a melhor e mais completa em peças para carros nacionais e importados. Amortecedor dianteiro Sandero ou Logan 2007 a 2013, R$650 o para-vista. Amortecedor dianteiro Corolla 2008 a 2014, R$700 o para-vista. Baratão das Peças, Avenida Guajajaras, São Cristóvão, 3259-6760. WhatsApp 98906-2149. Instagram, arroba Baratão das Peças, ponto SLZ. 93.1. Aqui o grave bate mais forte. A Rede Digno Saúde tem as melhores clínicas da cidade para cuidar da saúde de toda a família. Nossas unidades possuem tecnologia de ponta, estrutura confortável e instalações modernas para a realização de consultas em mais de 28 especialidades médicas, diagnósticos por imagem e exames laboratoriais. São 4 unidades de atendimento localizadas nos bairros do Anjo da Guarda, Quatraque, Monte Castelo e agora uma nova unidade no Renascença. Cuide da sua saúde na Rede Digno Saúde. Agende sua consulta pelo 3210-1400. O Natal da Monobloco é um show de ofertas imperdíveis. Pneus novos em até 10 vezes sem juros. Tá mais barato do que pedir para o Papai Noel. Pneu aro 13 a partir de R$199,90. Aro 14 a partir de R$239,90. Aro 15 a partir de R$289,90. Aro 16 a partir de R$299,90. Para caminhonetes a partir de R$499,90. Presentão de Natal é com a Monobloco, Guajajaras e Areinha. 0800-111-3232. Que rádio você ouve? Eu ouço a Nova. Começa agora na sua Nova FM, o programa Passando a Limpo. Jornalismo com credibilidade. As principais notícias e assuntos do dia em São Luís, no Brasil e no mundo. Jornalismo sem medo e sem meias verdades. Espaço para sua participação e debate dos assuntos mais sérios e importantes do dia. No ar, Passando a Limpo, aqui na Nova FM.